Agora, agora, The Best DJ Edison in the news at live. E Mumi! Ricardo e Gimores! Equipamentos de segurança! É com Ricardo Gimores! Vale Surf! Loja em Belém do Pará, atrás do Gacereira! Cobra d'água! E a marca de vestes, irmãos Hélice, Juninho, Davis, Nangini, toda a família Pop! Freeboard! Vestindo liberdade nos jogos do Águia! Aranha! Soluções e alto-falantes é com Aranha! Skull Sessions! Azul por fora, inexplicável por dentro! Claro, telefonia! O 4G mais rápido do Brasil e do mundo! Brasil! E 9 automotivos! E a saída do 9! Apresentam! Ladies and gentlemen, are all welcome to the new Super Pop Live! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao novo Super Pop Live! Vai começar! Mãozinha pra cima que o Pop chega! Chegando! E quem tá solteiro, bate na palminha! A torcida do Leão tá aí! E a torcida do Papão também! Bora, DJ Alisson! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Na condição, estourei logo o Xandão. Edinei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto, o que essa gata... Bora pra cima. Prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile e as baleias. E as menininhas lindas? Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no deixa no escurinho, minha produção, no escurinho, minha produção, no escurinho, e a torcida do Papão, joga você pra cima, torcida do Bicola, deixa assim, uma lista branca e a outra lista azul, por favor, minha produção, agora joga o símbolo do Papão no telão, assim vai, uma lista branca, oh. E essas... torcida do Leão! O Leão meteu 1-0 lá fora, DJ! Joga o símbolo do Leão! Joga o símbolo do Leão! No telão, no telão! E a torcida do Leão bate na palma da mão! Palma, na palma, na palma! Remo! Boa sorte, vai! Vai! Bora, maninho! Sacode! No 3, no 2, no 1! Vai! DJ Edison! Mário, obrigado, beijo de coração. Bora, meus caixa baixa! Bora, meus vingadores! E a mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem? Quem? Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora a parada é assim. Vambora! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora, DJ Ellison, bora sacudir, bora sacudir, vai! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Essa bola prende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. O quê? Por favor, me deixe em paz. Isso aqui pode fazer comigo que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. E deixa, deixa, deixa no batidão que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. DJ Ellison, manda, manda, manda. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Quem sabe canta, vai! Premiado. Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz. Eu tiro e tu bota. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala assim. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, sacode metrópole. Bota, bota, vai botando, vai. Bota, bota, bota, bota, bota. Fabrício Midback daí com a gente. Alô, Fabrício. Um abraço do seu maninho DJ Alice, o garoto. Novinha tá demais, apavorando a festa. E vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Perereca, perereca, perereca, perereca, perereca. Solta o batidão. Batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Agora, DJ Ellison! Bota pra cima, Mari! Toda a família Croco Live aí, ó. Live, live, live. E o quê? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Hoje é aniversário também do meu parceiro Alan do Impacto. Quem não poderia comemorar em outro lugar, não sei, aqui no Pop, né, Alan? Parabéns, tudo de bom, Marinho. Tamo junto! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Feliz hoje. E a gente muito mais, meu irmão. Sucesso! Parabéns pros nossos gajabais. Mais um aninho. 8 aninhos aqui do nosso ladinho, meu irmão. E a nossa TJ também vem comemorar esse fato aqui no Pop, meu irmão. Atenção também na farra dos Vingadores, bicho. É uma loucura. DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não dá não, não dá, não dá. Para tudo. Manda pra cima, vai. Ei! Dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo outra vez. Bora, primo Rigo! Eu fui o culpado por você sofrer. Eu te falei, meu irmão. Não vá, meu grande amor. Meu parceiro Paulinho também da Geriata aí com a gente. Alô, Paulinho! É assim que eu gosto, maninho! Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, o queixinho também da Igua Gente, só meu maninho Igor Valente. Agora estou sem. Eita coisa, amor! Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Assim você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, teria o meu coração. Disse até que super PBJ Live aqui com a gente, para igreja, meu irmão. Live. Alô, Sidney Martins, qual é a tua, maninho? Bora amanhecer hoje! Esquecer do meu grande amigo Rodrigo e a Roberta da equipe Xanda, eles ficam só no camarote ali observando. Daqui a pouquinho tomo uma gelada e curtindo o Pop Live. Live. Pop Live. Pop Live. Meu parceiro Anderson Super Cosmo também tá comigo. Alô, Anderson! O Juntinho Maninho, sempre, sempre. Spike de Marituba, Raíssa, alô, Spike! Rony também, a sua esposa, a Cleice e toda a galera da cúpula aí com a gente, bora igreja, viu? Tu não me abandona, meu irmão. Falou, macaco louco! Referência em Melody. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, os que você não merece. No batidão. Agora vai. chama ela de novo, chama, chama, chama ela de novo, chama, chama, chama ela de novo. Um, dois, três, lá vai! Agora sim, ó. Só quem é do Paysandu, bota as duas mãozinhas pra cima. Quem bota fé que o Paysandu vai subir. Quem bota fé que o Papão vai pra primeira divisão. Primeira torcida do Paysandu, agora acompanha a luz assim, ó. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Agora vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E a torcida do Leão que bota fé que o Leão... vai ser campeão aí. Bota a luzinha assim, vai! Direita, esquerda, direita, esquerda, acelerando, acelerando, acelerando. Eu vou tratar da natureza, eu vou cuidar de perereca, perereca, perereca. Ela quer no caqui, no caqui, no caqui, no caqui, no caqueado, no caqueado. Bora dar nessa bicada, dali, dali, dali. Live. Um, dois, três. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Olha o nosso parceiro Fábio Barão, também aqui presente. Ele, nosso amigo Júnior Rei das Motos. Nosso amigão Claudio da TechFix, também aqui presente. Ele é a primeira dama, dona Ellen. Alô, Claudinho! Alô, Jotinha, alô, Márcia Murim. De Fábio Barão, meu irmão, tá de bom! E a equipe Furacão também aqui do ladinho do Pop. Bora, Gil! Boca de peixe também. Tá muito feliz com a vitória do Leão. Alô, Cristiano. Tamo juntinho, parceiro. Os impregnados também. Fala, Leozinho! Senta, senta, senta, senta, senta. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora, Guichinho. Bora, nego! É a TJ Ciro! Assim, assim, assim, assim, assim, Bezerra. Assim, assim, assim, assim, assim. Pop Live. Na contagem, ninguém, Alisson. Um, dois, três, bora. Um, dois, três, quatro. Também aniversário da nossa Rainha CDJ. Elas estão aqui do ladinho da gente numa festa muito bonita do DJ Arizon. Bora, Thiago Potiguar. Bota na pressão, garoto. Na pressão, na pressão, na pressão. Live. E a nossa família curtindo a vida. Também tá aqui presente com a gente, nosso amigo Bola e a Carlinha da GDK. Bora, Bolinha! Bolinha, Bolinha. Deita no chão, apoia com a mão. Senta de cabeça pra baixo. É mesmo, grande Bola. Ele é Carlinha, sempre ali naquele ganchinho, meu. No patadinho, tá quebradeira pura. Falia, quebradeira, vai. No patadinho, no patadinho. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar você. O Diego da Marambaia também tá aí com a gente. Bora, Diegão! Minha CDC! Galera que comanda em Guaraci, estão aqui no Bob, meu irmão! Aí, DJ Alisson, manda! Solta som! Bora, maninho! Bora, sacudindo! 3, 2, 1! A novinha não... Só porque eu vim da roça, a novinha não me quer. Só porque eu vim da roça, roça, roça... Olha meu parceiro Cururu lá do Croco, meu irmão! Ela que ela gosta, a novinha não me quer. Dama Tainá também, coisa boa! Ela que ela gosta, roça! Dali Elisson! Vai! Eu quero mais um! Tava no fluxo! Os meus anjinhos da Nike. Tava no fluxo, avisei a novinha no grão. Sabe o que ela quer? O que ela quer, DK? Olha o nosso parceirão top DJ Boca lá de Urituia, maninho. Tá aí presente com a gente. Bora pra cima, galera. Tava no fluxo, avisei a novinha. Da mesma forma, cumprimentar aqui nosso amigo parceiro, irmãozinho DJ Valmir. Lá do Frequência Liberal, ao lado da sua primeira dama, bora, Valmir. Bota pra cima, maninho. Alô, Michel, é muito crau, meu irmão. Que ele vai te empurrar. Fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim que o G15 vai empurrar. Deixa eu pegar esse aqui. Rapaz. O garoto Pão, Macaco Logo, Super Shop, lá de Marituba, e as ovinhas, Novinha tá demais, apavorando a festa. Vem cá, perereca, vem cá, perereca. Novinha tá demais, abre bem as pernas e vem cá, perereca. Vai cá, perereca, só vou mandar-lhe um pá. Pra novinha ficar esperta, só vou mandar-lhe um pá. Pra novinha ficar esperta. Nosso bonde te pega. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E a família bazuca, vamos beber. Hora do Badon! Bota o copo pro alto. Bora, meu parceiro Ceará! Robigol também daí! Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Aquela fidelidade de sempre, né, meu irmão? Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. E os moleques da Tese também comandando frente do Pop Live. História essa champanhe que elas ficam loucas. E todas as meninas aí, Crocolive também presente. Bora, meninas, pra cima! Bota a mão, vem que tá família catapulta. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. Aqui com o Marcelo Bombom, amor. Que hoje é funk nejo. Quem tem saudade da ex, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem saudade da tua ex. É a família catapulta lá de Bragança, né, meu irmão? Todo mundo aí, vai, vai. Saudade da minha ex. Que é isso, menino? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Quem é que tem saudade da ex aí? Bota a mãozinha pra cima. E quem não tem saudade da sua ex também, bota a mãozinha pra cima. Ou do seu ex. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E agora vai. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Que isso? Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é um. Caralho, eu sou. Eita, DJ Alisson. O Isaías do Pop, a Luana Deixeira e o Ronaldinho. Qual é, Necon? Qual é a parada, meu irmão? Deixa assim, DJ Alisson. Eu quero ouvir todo mundo agora, vai! Mais forte, meus vingadores! Mais forte, meus cajabajas! Bota na pressão! Fora Neto da equipe Cachaça! 1, 2, 3, 4! Bora, Devinho! Bora, Devinho! Bora, Devinho! Bora, Devinho! Bora, Devinho! Bora, Maninho! Dag DJ Edson! E quem sabe canta aí, eu quero ouvir! Eu sei que eu sou. Bora! Lembra dessa, primo rico? Velha guarda, né, maninho? Pois é! Bora, meu pop! Bota mais uma, Ligeris, mais outra, maninho! 1, 2, 3, vai! Do Estanadinho também daqui presente do Pop. Alô, piloto, alô, alô. Alô, Bob. O seu Douglas também presente. Olha o nosso amigão Ceasa Promoções, ao lado do Paulinho da GDA, meu irmão. Esse é meu compadre Paulinho, meu irmão. Promessa é dívida. Ele tá aqui comigo firme e forte. E neste domingo tem David Sinadinho lá no Bigol, lá no Gilson. E assim que terminar aqui na metrópole, vai todo mundo lá pro Na Pressão até 9 da manhã. Quem toca lá no Na Pressão até 9 da manhã. Davidson e Nandinho Pressão. Chegou, o som do povo, começou a posição. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Essa noite só quero dançar.

que todo tá empolgado. Bora, Jotinho! E também tem amigo viado. Onde o Diego? Tu trouxe o Diego dessa vez, né? Até que enfim. Fala, Diego! Amigo viado. Aí quando você vê o Jotinho assim de toca, você lembra de quem, Marinho? Mandaram o papo reto, isso é papo de futuro. Alô, Juninho! E grita quem tem. Você, Matheusinho de Pitbull também. O nosso amigo Paulinho e toda a família Tapanã. Bora, Marcelinho! Alô, Roger! Xavier! Aqui é o nosso baile funk. Se liga, o papo é maneiro. Levanta a mão e grita. Só quem tá sem dinheiro. É dar de cumprimentar aqui toda a galera de Salvaterra que tá aqui presente. Assim, galera, né? Barão da carne, né, meu irmão? Galera do Guamá Magrão! Gordo Júnior, jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh, que agonia. Alô, baixinho, chega aí, Golgi, sendo no portão de trás, com a chave. Alô, baixinho, aqui na metrópole. Porque o fim de semana chegou. A festa começou, sextou, sextou. Também já ligo a gente de camarote. Ela, minha amiga Lelê. Um beijão pra vocês, meninas. Beleza? Toda segunda-feira acordo cedo. Alô, piloto, Alô! Os nossos arrepiados! Essa correria tem problemas todo dia. A minha vida agora está uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto. Olha quem pinta aqui com a gente, maninho! Nossa série, irmãozinho! DJ Fabrício Midback! Rei dos Midback no estado do Pará! Aqui presente a bordo do Águia de Fogo, Sobebob, aquele abraço, Fabrício! Fabrício! O forrozinho! Isso ali o descarado, hein? No dia 30 de abril. Alô, Vitor Brasil! Brasil! Jaci! Solana também daí com a gente. Um grande abraço pra você, maninho! Olha a novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Chão, chão, chão, chão. Novinha, vai no chão. Novinha, vai no chão. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. As novinhas tão subindo. Grande amigão Leandro da GDK também. E toda a GDK. Nosso amigo Bola da GDK, Carlinha. Essa é a GDK do pop. Olha a novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova. Escuto de Djavan. Os nossos super ousados já chegando aqui pela retaguarda. Alô, meu cheiro, Davidson dos Manigus. Juninho Gacho. Meu amigo Breno. O Bruno. É que eu nunca acerto, né? Cena da Nike. Aqui presente. E também nosso amigo Cena da Nike. Um abraço a você, Felipe de Souza. Luiz Inocente. Alô, Gaiato. Um abraço pra você, viu, maninho? Super BBJ Live! Super Shop também com a gente! Pitbull! O Dinho Pitbull! Macaco Louco! As nossas fiéis também, dos arrepiados! E desce uma, desce duas, desce três, bem gelada! Vai! Você já viu essa chica fura? Olha ali, maninho! Segunda, sexta-feira eu trabalho por dia. Assim vou lá. Seguidoras, sempre, sempre! de bolinha. Olha a Mariana também que presente, viu, Maninho? A Dayane Stephanie. Pai, os Vingadores do Pop, tá todo mundo aqui na área, garoto. Ele tá aqui presente, galera de São Domingos do Capim. Vieram curtir o Pop Live. É da vaquejada pro lado, vá para o hotel. Foi lá, eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Fiscal bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro. Galera, fica. Chega aí, Fabrício! Bicho back! Bora, minha seguidão! Vai! Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão. Separei meu cavalo, parti do Minha Nação. Peguei a minha cena e... Olha o nosso amigo Júnior, rei das motos. Aqui presente. Me comanda Guanabara, garoto. Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaga. Alô, Fábio Barão! É da vaquejada pro bar, do bar para o bebê. Tá boiado, eu sou carrasco, tá cama, eu sou cruel. Escova geladinha, poxa de meu carro, regulei meu paredão. Separei meu cavalo, parto de Milha Nação. Peguei a minha cena, esparado o bichicone. Coloquei o cavalo lá em cima do reboque. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou fim de semana, eu vou partir na vaquejada. É o Júlio da Moto e nosso amigo Adelso, né, garoto? A boiada sou carrasco. Equipe Pulso de Goraci. Aqui na área com a gente. Massa Amorim e o meu amigo Jotinha, eles estão na área curtindo o Pop Live. Prepara tudo que já já tem o nosso tom. Toda a produção e o nosso tom já se preparando, nosso amigo Júlio César também já por aqui pela retaguarda. Alô, Júnior! Aquele abraço do Lanjinho, do Davidson, do Alice e do Juninho! É só os cubilão! Para Rodrigo, você é minha amiga Roberto, casal cheiro no Bob de camarote, garoto. Aí é muito balde, meu irmão. É o Águia de Fogo.